Atenção, atenção, tá começando pela décima vez. Puta que pariu, tô tentando gravar esta merda dessa chamada 5 vezes já e sempre sou interrompido. Eu sou o Bigode, esse é o Punkcast número 21. Estamos na mesa com o Albino Moreninho. Bom dia, boa tarde, boa noite, melhor Chirobino. Estamos com o Papaco Baiano. Oi, gente, sou o Papaco. Estamos com ele, com o menino mais polêmico. Mamias, muito polêmico. E esse é o Punkcast número 21 sobre papo de bar. Solta a vinheta, porra. Bigode cheiradão, hein? Eita, aí, pessoal, esse é, eu tô cheirado hoje, eu não tô puro. Esse Punkcast tá demorando pra sair, a gente ia gravar sobre um assunto, não deu certo, não tava rendendo, tava caindo a ligação, era o papai comprar acarajé, era o Alcuno. O Aquaman dando esporro aqui nos bastidores e o Mamilos falando, eu tô muito de ressaca. E é isso, pessoal, o Punkcast hoje vai ser sobre o quê? Vai ser sobre papo de bala, vai ser sobre porra nenhuma, é aquilo que dá umas boas risadas e gera bons processos. Estamos na mesa, sim, com eles que eu imitei muito mal, Albino Moreninho. Ah, sim, é. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Puta que pariu. Estamos com ele, Papaco, o garoto do acarajé baiano. Ah, Ryomi. Oxente. Eita, estamos com ele, o garoto mais polêmico da internet. Ô, Mamilos. Gripada de ressaca com déjà vu infinito. Eita, e esse é o podcast número 21. Pessoal, é isso. Qual o assunto de hoje? É o assunto que a gente quiser, não tem pauta. É o que eu quiser, cara. Então, vamos falar então sobre Bolsonaro, aquele rapaz. Não, a gente falou que a gente vai falar sobre algum assunto, Albina. A gente vai falar sobre outras coisas. Acho que a gente devia falar sobre as propriedades benéficas do Tomás. Eita. Evita o câncer, hein? Pessoas como o Tomás faz bem. Vamos começar pela semana? Vamos dar uma resumida no que aconteceu de interessante na semana, que foi o trailer do Batman vs Superman. Ah, eu sou putinha da Warner. Ah, achei. Trailer do Star Wars, Tio e Estamos em Casa de novo, sim, Aquaman, de novo. E, querendo ou não, o que saiu hoje aí, né? Tipo, saiu tímido. Sabe aquela mina que transa? Trailer do Star Wars, cara, não vai falar. Aí, não vai falar, não, pô? Não, cara, a gente fala de coisa importante. Não se mete, Aquaman. A gente fala de coisa importante, então só o Batman contra o Superman. Não, e também só o Batman, o quê? Vamos começar com Star Wars pra render bastante. Filha da puta. É, olha a boca, rapaz, meu. Desculpa, né? De luxo. Desculpa. Só uma gente boa. Não vai marcar um código pra vocês. Mal agradecido, não, Aquaman. Eu vou ficar trocando lero assim com o Aquaman. Vamos falar sobre o trailer do Star Wars. É, vou começar pelo Mamilos, que ele, pelo visto, é um tracker, né? Não, tracker é quem gosta de estar. Track, porra. Nesta hora é outra coisa. O Albino, isso foi uma piada. Idiota! Ah, tá, desculpa. Mamilos, quando tu viu o trailer do Star Wars? Diga pra gente sua emoção. Cara, eu vi. Eu não vi na hora que saiu. Eu vi um dia depois do trabalho. E eu tive que admitir que deu uma vontade de chorar, velho. Deu um arrepio que foi foda, velho. Ver a música de Tatooine entrando ali com o Star Destroyer destruído na areia. A Millennium Falcon voando, desviando dos tiros dos TIE Fighters. O Chewie e o Han Solo ali no final, velho, foi do caralho. Falando, Chewie, nós estamos em casa. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nessa parte de Tatooine, quando toca a música do John Williams e eles vêm, parece que com uma música nova. Vocês acham que eles querem romper essa ideia? Olha, isso aqui é um novo Star Wars. É que ali não é Tatooine, né? Ali é outro planeta. Mas é. Tudo só bem. Pra contextualizar. É o planeta, planeta Jakku, né? É isso. Voodoo é pra Jakku. Ah, mas tá. O que eu perguntei foi outra coisa. Vocês viram que eles romperam ali com a música? Não é mais aquela música clássica do Star Wars? Né? Ah, é pra. Eles estão dando outra identidade pra esse filme, né, cara? Apesar de estar no mesmo universo lá do. Da trilogia original, que é sucateado e tal, que todo mundo sabe, vai ter um dedinho do J.J. Abrams aí, né? É sair daquela sombra, querendo ou não, George Lucas, acabei de falar o nome do cara, esqueci, John Williams, né? Até Steven Spielberg, né? Saiu um pouco, né? Mesmo que o Steven Spielberg não tenha nada a ver, mas quando você fala de John Williams, você lembra de Indiana Jones? Tem também o Steven Spielberg. Oi? Uns chegas ali de Hollywood. É, né? Eles são muito amigos ali, então você parece que tira essa ideia. Olha, esse aqui é um filme de J.J. Abrams, sabe? Esquece aquelas primeiras trilogias, o 1, 2, o 3 e o 4. Pensa nisso aqui como 4, 5, 6, agora o 7, 8, 9. Uhum. né? É. Cara, quando eu vi aquele Destroyer... Eu vi no trabalho. Eu vi a galera comentando no nosso grupo lá, né? Do WhatsApp. Aí eu, cara, vou ver essa porra aqui agora sem som e dane-se. E tem um moleque no meu trabalho que ele é fãzão de Star Wars. Abraço aí, Guilherme. Mas infelizmente o Guilherme, ele gosta de... das três trilogias não clássicas, né? Isso me deixa muito triste. Ah, vai tomar no cu, cara. Cara, olha só, eu digo que... eu acho que eu fui o único que paguei andei pra esse trailer, cara. Sério, eu nem acho que o negócio assim está lá. Eu tinha que esperar a sua vez, né? Que você roubou agora meu brilho, mas tudo bem. Mas é o seu. É. E, cara, eu vi sem áudio mesmo e fiquei emocionado. Mas a cena que me deixou mais emocionado mesmo foi o Destroyer, destruído ali. Aham. Uhum. Fim do... simboliza o fim do Império. Enfim, não, né? Mas a decadência do Império, né? Não, sim. E, Papaco, você... Pô, cara, eu fiquei sabendo também pelo grupo do WhatsApp, acho que tava chegando em casa. Cheguei em casa, fui correndo, abri o computador e abri o trailer, cara. E vou confessar, caiu aquela lagrimazinha. Tá ligado? No final... quando Chewie apareceu ali o Han Solo e o Chewbacca, puta que pariu, cara. O Star Destroyer todo fudido no chão, a Millennium Falcon, cara, sem palavras, sem comentários mesmo. É, se a gente parar pra pensar, o Luke, ele é o principal, mas o carisma tá todo no Han Solo, né, cara? Uhum. Sim, com certeza, cara. Han Solo é como já disseram antes em certos podcasts, o Guardiões da Galáxia, por exemplo, tem todos os personagens, é como se fossem todos Han Solos. Han Solo é aquele cara fodão, que tem a resposta sempre na ponta da língua, tá ligado? O carisma tá todo nele, sim. Mas eu ainda prefiro o Luke Skywalker, desculpa. Eu sempre gostei de ser o principal. Foda-se. A narração do Mark Hamill lembrou muito o Obi-Wan, né? Ele vai ser o Obi-Wan dessa trilogia, né? Vai. Ele vai ser aquele cara que você quer ter como mestre, né, não? É, eu vi ele no Kingsman, né? Ele tá com cara de tiozão, né, meu? Já tá velho, né? Cara, é aquilo, né? Como a gente falou que isso vai ser um papo de bairro, vou emendar um assunto em cima do outro. Eu não sei se vocês já viram uma parada falando em relação a mestre, né? Que doutorado é uma coisa muito sem graça, né? Você chega e fala que assim, eu sou doutor, e aí, foda-se. Agora tu chega e fala que eu sou mestre. Tem uma entonação totalmente diferente, né? Imagina, você vai virar um doutor Jedi. Não tem aquele feeling, né? Não tem aquela conexão entre a palavra, as palavras, né? Olha só, eu sou um doutor Jedi, eu sou um mestre Jedi. Tem toda uma entonação, né, não, cara? Até se você falasse assim, eu sou Brad Pitt Jedi, ficaria melhor do que doutor. Anakin Skywalker não, hein? Doutor Sif. Doutor Sif, por favor. E Albino, você já falou, já apagou minha estrela, mas você não do contra da mesa, né? Você não gostou do trailer. Não, cara, eu achei legal o trailer, mas aqui não me interessa muito pro Star Wars, cara. Entendi. Claro. O negócio é Batman vs Superman. Ah, isso é massa velha. Isso eu gostei. Né? Não, não é. É porque, tipo assim, eu tenho um problema sério com laser, sabe? Filmes com laser. Cara. Oi? Filmes... depilação a laser, é isso? É, filmes e jogos com laser não me interessam muito, sabe? E isso aí, eu fico irritado com essas porra, cara. Fico puto de verdade. Eu acho necessário pra caralho, sabe? Mas tudo bem. Esse sou eu. Ó, então vocês já sabem, né? Bolsonaro, campanha Bolsonaro, adere uma arma laser. Albino já não é mais fã dele. É, cara, eu acho que o trailer do Star Wars, ele deixou a galera muito feliz. Mas ele deixou a galera clássica feliz. Sim. Você por esse ponto, né? Tá? E eu posso ter... eu não sei se existem essas versões ainda, não sei se os nobres colegas chegaram a ver. É, eu tive o prazer de ver a trilogia clássica, não no cinema, mas... eu tive o prazer de vê-la sem o George Lucas estragá-la. Uhum. Sem colocar o Hayden Christensen no final do filme. Sim, também. Eu tive esse prazer. E tive o prazer de ver no cinema quando ele deu metade da estragada. Que em 97, se eu não estiver enganado, foi relançado com algumas outras coisas, né? Um adereço tecnológico ali e aqui, que ele pensou em fazer na época e não conseguiu. Eu tive o prazer, infelizmente eu não tenho aquele box clássico em VHS, eu tinha o Império Contra-Ataca só, e eu posso dizer que eu vi essa trilogia, e é a trilogia que eu gosto do Star Wars, não é essa trilogia nova, né, onde você tem, não sei se os colegas viram também, aquele primeiro teaser que saiu, a versão Lucas, George Lucas. Ah, sim. Tem uma porrada de nave. Vê um monte de TIE Fighter em cima do Han Solo, né? Fala, mano. Eu não sei, cara, eu pergunto pra você, existe essa versão clássica de verdade de Star Wars pra baixar? Existe, eu tenho ela. Sim, sim, com certeza. Ah. Por sinal, assim, se quiserem passar, eu pego pra ver, cara. Porque tá até recomendando. Na locadora. Na locadora, né? Se eu emprestar, né? Pra alugar. Eu acho, ó, digo pra vocês, com toda a propriedade, que se a Disney lançar. Vocês já chegaram a ver a foto desse box que eu tô falando em VHS? Que é a cabeça do Darth Vader? Não. É o mais. Vou ver depois se eu acho a foto e mostro pra vocês. Se a Disney lançar um box de DVD dessa trilogia, aí a clássica mesmo, sem nenhuma alteração do George Lucas, essa merda vai vender que nem ouro. Porque você não tem isso, mano. Mano, a Disney conseguiu 2 bilhões de dólares só com porra do vídeo, velho. Então, imagina ela lançando trilogia clássica sem o George Lucas cagar. Assim como ela saiu inicialmente. Cara, vai vender. Porra, vai vender bilhões de dinheiro porque a gente não tem isso em material digital. Mano, eu acho que a bilheteria desse filme vai ser, tipo, primeiro fim de semana já vai estar batendo no alto já. Ô, com certeza, cara. Eu acho que vai entrar pros filmes mais vistos de todos os tempos, viu? Cara, tirando Avatar e Titanic, eu já fico feliz. Sim. Né? Puta que pariu. E mudando agora um pouco de assunto, como a gente falou, a gente vai falar sobre vários temas. Peço aos colegas também que puxem temas pra gente poder conversar. Vamos dar aquela piscilada bem rápida mesmo, pro Albino dar uma risadinha. Batman vs Superman. É rápido pra quem já gastou uma hora. Você que não acompanhou a gente ao vivo, dá uma olhada lá no HDL no YouTube e veja nossa 1 hora e 42 minutos falando só de análise. De análise. E elogiada já, elogiada, gostaria de agradecer os amigos que estavam na mesa naquele dia, Papaco Baiano, Walter Pejo do Bigode, Lojinha e Albino, só estávamos nós, né? Eu dei mole, não parecia, pra ter ido. Nossa, desculpas aos nobres bacharéis. Eu tava bebendo, pra variar. Você tava com uma vida social, a gente que não tem vida, tava lá gravando. Cara, e foi engraçado que eu cheguei lá. Que eu cheguei em casa, zoado, zureta. E fiquei sabendo que tinha saído o vazado trailer, né? Aí eu pensei assim, mano, tem que ver antes que tire da internet, né? Tem que ir rápido. Aí eu assisti o trailer zoado da cabeça, tom pra caralho, assim, só por ver mesmo, e dormi depois. Caralho. Albino, quando tu viu o trailer, o que tu achou? O que eu achei, cara? Eu achei que acabou a Marvel. Fecha a Marvel. Não, acabou. Tá bom, faliu, tá fecha a Marvel. Acabou. Ah, eu gosto do Albino, que ele é um garoto que acredita no conto dos fadas ainda. Acabou Vingadores. Cancela os Vingadores, cancela tudo da Marvel, pode jogar no lixo, acabou. Albino, não negando que é um desceneco de carteirinha, né? Papai, não nego, quando não, você viu o teaser trailer do Batman vs Superman, o teaser trailer que vale a pena comentar, que são de 2 minutos, o que você achou? Porra, cara, achei muito do caralho, muito foda. Acho que vai superar muita coisa que a Marvel já fez, se não tudo, hein? Se não tudo. Eu tô assim também. E se superar, os Marvel tem que ficar ligando no anos e ficar quietinho. Pois é. Cara, eu vou dizer pra vocês que pra mim agora, a melhor coisa que a Marvel fez foi Homem de Ferro 1 e a série do Demolidor. Graças. Sim. Aquele patrocínio que a gente não tem do Netflix. Né? Não tem ainda. Ainda. Né? Cara, pra mim, que tá no assunto também, é ainda. Eu falei dessa semana, mas ainda tá ainda no imaginário de todos nós, que é a série do Demolidor do Netflix, né? Não está sendo fácil. Eu posso dizer sim que foi a melhor coisa depois de Homem de Ferro 1 que a Marvel fez. Com certeza. E você que é um admirador do Demolidor, meu amigo, o que tu acha? Da série ou do trailer do... Da série do Demolidor, querido. Ah, é porque eu não participei, né? Pode ver. Eu gostei pra caralho. Eu vou dar uma impressão aqui rapidinho. Quantas panquecas, por favor? Eu dou 9 panquecas, porque eu queria ver mais o Demolidor. Assim, ele com a armadura. A armadura não, com a roupa dele de Demolidor, é isso? Isso, eu queria ver mais essa. Porque eu acho que eles usaram a roupa preta demais. Aí a gente acostumou com a roupa preta. E quando ele apareceu com a roupa do Demolidor, ficou bem esquisito, né? A roupa é bacana, mas ver ele lutando com o Rei do Crime, eu achei meio esquisito. E aquela a cena final lá com o Rei do e também achei meio esquisito, mas é uma ótima série, não dou nota não. É, já foi mudado o assunto, mas voltando um pouquinho para o Batman vs Superman, cara, tá me dando muita raiva, raiva pra caralho, não é pouca não. É o Jared Leto, cara, puta que pariu, tá todo dia lançando um negócio do Jared Leto novo. Ah, o Jared Leto fazendo a voz do Coringa, Jared Leto com um batom na boca, Jared Leto com cabelo novo, Jared passando Leto noite com pau no meio do rabo, puta que pariu, lança logo essa merda desse visual, cara, todo dia tem uma merda nova e nunca é nada demais. Tô puto já. Momento Papaco Desabafa. Oferecimento Papaco Netflix. Aqui você tem todos os filmes na palma da sua mão. Netflix, R$19,90. Viu, se a gente fosse pago? Ia ser assim. Cara, quem sabe depois desse post, né? Eu posso falar sobre o trailer do Batman pra mim? Claro, meu querido. Pode. Aqui você pode tudo. Eu acho que vocês estão muito carentes, mano. Vocês estão aceitando coisa, qualquer coisa, demais. Porra, esse cara ainda tá aí! Ah, vai tomar. Calma aí, que agora eu vou mostrar o papo na cabeça. Aquele trailer não foi porra nenhuma. Eles pegaram qualquer cena de pin-up, cena qualquer uma, e inseriram lá pra vocês ficarem, caralho, olha o Batman. Realmente, a cena que ele aparece, ele meio que andando assim, pô, saindo de uma construção, sei lá, pegando fogo, sabe? Sim. Achei bem bacana e tal, a armadura dele baseada em Cavaleiro das Trevas e tal. Mas, cara, eu não achei tudo isso não, velho. Ok, meu amigo, vamos lá. Vamos trabalhar. Olha só. Ah, só diga uma coisa, hein? Os filmes da Marvel se seguram graças aos Vingadores. Não vamos esquecer disso, que se for real a notícia de que todo mundo já desconfiava disso, de que o Homem-Aranha vai aparecer nos créditos finais de Os Vingadores, é o que vai segurar a porra da franquia mais uma vez. Porque o que deixou Homem de Ferro 1, bato palma, é maravilhoso, mas Capitão América, Thor, mais um, só esses dois depois, né? Até os Vingadores. E Homem de Ferro 2 foram uma titica de galinha. Se seguraram graças ao filme dos Vingadores, que se não tivesse, eu duvido que iriam continuar com essa franquia. Vamos ser sinceros, o senhor está sendo leviano. Esse Batman vs Superman aí, velho, só vai ganhar dinheiro porque é apelão pra caralho. Um mês depois que saiu o Man of Steel, ia ser Man of Steel 2 e os caras colocam o Batman só pra chamar público. Vai se fuder, meu. Olha só. Botar o Homem-Aranha no final dos créditos dos Vingadores 2 não é apelação? Não vai ter isso aí, não. Não vai ter essa porra, não. Se tiver, doutor, eu posso... O que, que o senhor vai fazer por mim? Lembrando pra vocês, estão esquecendo aqui, quando sair esse podcast, já vai ter saído o filme dos Vingadores, né? Sim. É, vamos lembrar disso. O dia que a gente tá gravando aqui ainda não saiu. Então um dos dois já vai ter quebrado a cara aí quando você, ouvinte, estiver ouvindo esse lindo podcast. Né? O senhor está sendo leviano, Dr. Mamilos, porque os Vingadores sustentam os filmes solos da Marvel e tem o título nesse plenário. Isso não é coisa ruim, não. Se fodam vocês. Aqui, ó. Dois dedos indicados, dois dedos do meio pra vocês, ó. Levantando e abaixando. Tô vendo. Eu tô vendo. E não cortem o meu microfone. Eu só queria falar pra mim o seguinte: Marvecano. Pode seguir. Tá bom, vamos mudar de assunto, senão esse podcast vai virar um Marvel vs DC e esse não é o nosso intuito. Poderia vamos ser. Para o próximo tema. É porque a Marvel sempre ganha. Ah, tá bom, chuta. Não. Não, ó, vou ter que contar os dois nobres bacharéis. Não, não façam fazer isso, por favor. Vamos pegar aqui como fonte um sitezinho medíocre chamado HDL dos leitores.blogspot. Temos aqui um post muito legal, uma indicação aí pro feriado dos colegas. 5 filmes nacionais para curtir nesse feriado. 5 filmes esses que não sou tão fã. Aconselharia outros. Sei que daqui a pouco vai vir alguma coisa no meu ponto. Temos aí para você aproveitar no feriado Faroeste Caboclo. Sim, aquela música, aquele sonho que todo mundo queria ter. Vamos aquela merda. Vamos falar um pouquinho sobre Faroeste Caboclo. Aquele filme é uma merda. É a dica pro final de semana e a gente falando que o filme é uma merda. Eu nem vi porque é uma merda, né? Eu vi aquela merda no cinema. E é um caralho, lixo. Puta que pariu, cara. mas é indicação, vamos falar bem. É, é aquilo, o Flash Caboclo foi, era o sonho de toda a garotada dos anos 90, que naquela época já existia o famoso ato. Galera, vai sair o filme do Faroeste Caboclo, juntava todo mundo, e neguinho se auto-achava foda porque conseguia cantar essa porra dessa música toda. Tem a eu música cantava. Na trilha? Tem a música na trilha, sonora? Não, tem, nossa, sim, claro. Tem? Não, não, tem que ter, né? Caralho, é pra se matar. Até onde eu lembro, tem. Vamos pra próxima dica, sim, é um filme que esse eu queria ver. Uma História de Amor e Fúria, de 2013, é uma animação nacional com as vozes, sim, de Celton Mello, de Camila Pitanga e Rodrigo Santoro. Vocês já viram esse filme, Novos Bacharéis? Não. Eu não vi, não. Mas me deu vontade então, de ver, sim. Essa é a dica pro final de semana. Você não tem nada pra... Veja Amor e Fúria. Uma História de Amor e Fúria. Ah, esse... que ótimo. Esse filme aqui eu não vejo nem fudendo. É o Colegas. Não vejo, não vejo, não vejo essa indicação. Aqui eu colocarei aquele filme que é maravilhoso, sim. O Homem que Copiava. Isso é filme que vale brasileiro. Ó, prevejo comentários dizendo que o bigode é preconceituoso, hein? Não sou preconceituoso. Filme que vale. Filme brasileiro que vale é a Tropa de Elite. Ah, tem vagabundo tomando porrada, caralho, tem vagabundo morrendo e essa porra é mesmo. Hein? Tem não, que ver isso aí. É, foi o que o Mamilos falou agora. Eu sou operador de foto acompanhador, mas vamos para a próxima dica, sim. O Lobo Atrás da Porta, 2014, com a Leandra Leal, o Fabíola Nascimento e o cara que eu não consigo falar o nome. Matheus, caralho, fudeu, esquece. Nastegard. Não, não é esse. É o Milen... Milen Cortaz. É isso mesmo. E sim, acho que o filme que vale nessa lista, desculpa ao cara que escreveu esse poster, Aquaman. É o Palhaço 2000, que tem a maravilhosa cantora Estrela Mirim, Larissa Carrossel, que eu não sei o sobrenome dela. Alguém viu o Palhaço dos Novos Bacharéis? Não. Não, só viu o Palhaço do seu pai. Por sinal, cara, o filme que eu vi e gostei é o aquele do futuro, tá ligado? Aquilo... Homem do Futuro. Isso, é o Homem do Futuro. É muito bom o filme, cara. É, muito legal. Ah, o Aquaman tá falando que você viu foi o Praia do Futuro. Não, Praia do Futuro não. Cara, aí, esse filme deu... Você tem uma história com Praia do Futuro, hein, Albino? É, tem. Eu ia contar, mas deixa quieto essa porra. Não, conta. Não, não vou não. Não, não vou não. Não vou não. Albino, porra, Albino, pode crescer o papo de barco. Tu não, censura o que tu não quer que apareça, não, mas fala. Não, é o seguinte, é que eu me recuso. Até tirou o microfone da boca. Bom, foi que minha mãe entrou aqui no quarto. É o seguinte, é. Não, é que, tipo assim, eu me recusei a ver o filme e me chamaram de homofóbico. Eu fiquei muito puto, tá ligado? Eu fiquei puto de verdade, sabe? Todo dia tem uma merda. Oh, tadinho do nosso Albino. Alguém quer puxar um assunto aí? Não, é o seguinte, porra, vocês viram o trailer novo do Terminator, cara? Não. Não, mas não. A Emilia Clarke é uma delícia, hein? É delícia. Delícia. Tá que pariu, velho. Ah, Aquaman, pô, vai ficar dando de diretor? A gente vai falar o que a gente quiser. Só diga uma coisa, Aquaman entra e faz melhor, viado. Eita, desafiou. Eu sei, meu amor, que você tá usando, não, mas isso aqui é papo de bar, tem que sair espontaneamente. Porra. Vamos lá, Camilo, puxa o assunto. Pariu. Serial killer, mentira. Vocês nunca vão entender isso. Vocês não vão entender nem fudendo. Eu não sei, cara. É, sei lá, Deadpool. Pode ser, cara. Vai sair o filme. Vai sair o filme Deadpool, né? Cara. Que estão falando que vai ser censura de 18 anos, que vai ser 13. Eu não sei, cara. Eu tô rezando pra ser 18 anos. Acho que já disseram que ia ser 18, não? É. Sim, mas foi no dia 3 de abril, tá ligado? E ninguém sabe se confirmou ou não. Ah, tá. A menos que eu vi foi nesse dia, não sei se é nada depois. Pô, cara, vocês sabem qual que é a censura do filme Demolidor, do Ben Affleck? Qual? Ah, tô perguntando. Não, também não sei, cara. Porque o filme é violento pra caralho, velho. Não, cara, mas é porque naquela época era mais tranquilo fazer um filme violento. Pô, a Electra, é foda. A Electra toma um sai no meio da mão e tira assim, e mostra, é perfurada. É. A Electra é perfurada? É uma violência moderada, né, cara? Cara, não vou te falar que é moderada, não. Não é igual parece a até série fundo. Mesmo. Não, claro que não. Fala aí. O mercenário toma um tiro nas duas mãos e ele, tipo, abre assim, bagulho em chamas e sai sangue do bagulho. Tá, então vamos mudar de assunto, porque Demolidor já basta. Mas vamos falar de Demolidor de novo? Vamos pegar um post aqui do HDL, aquele site inútil, né? Que você já sabe onde que vai acabar, né? Vamos ser sinceros, né? Olha quem escreve o post. O tal de um papaco baiano. Demolidor. Esse cara versus... é piada, esse cara é retardado. Demolidor versus Zero. Demolidor, o cabra macho do Nordeste. Quem vocês acham que vai ganhar a batalha do Demolidor versus Aaron? O DC Neto fazendo post. Quem vai ganhar? Não, seu resto de aborto, porra. Eu não tô, falando do... Eu tô falando do... Por exemplo, você vai comentar vários tópicos da série. Leia a porra do post antes de sair falando merda, caralho. Vamos adiantar um pouco. Eu ia fazer 5 posts nessa merda. 5 posts vão ser comprimidos nesse podcast aqui. A gente vai separar agora Demolidor e Arrow em visual, roteiro e atuações. E ver quem é que ganha. Vamos lá? Vamos começar pelo visual então, papá. Suas considerações. As minhas considerações? Não, da minha mãe, aquela piranha. Porra, é que eu não ouvi direito, porra. Vamos lá. É. Porra do peru do ouvido. A série do Demolidor, cara. A série do Demolidor começa com aquele visual que a gente já conhece do Homem Sem Medo, né? Do Frank Miller e do Romitinha desenhando. Que, assim, é um visual tranquilo. Ele agrada, mas também não é nada demais, não é nada muito espalhafatoso. Também, assim, não é nada tão quanto do Arrow. O Arrow, ele já traz algo mais tático, né? Aquela roupa de couro, parecendo o primeiro filme do Demolidor mesmo. E faz mais referência... Pô, faz menos referência aos quadrinhos. Mamilos? Demolidor. É... Arrow. Porque é da editora superior. Eu não assisti nenhum episódio de Arrow, não. Eu sou do Marvel, então. Minha vez. Por que que Arrow é bom, mas não é melhor que Demolidor? Como eu já disse no podcast que saiu esse sábado de manhã, às 9 horas da manhã. Sim, o podcast sai todos os sábados às 9 horas da manhã. Beijo, me liga. Jequiti. 8 horas. Cara, é aquilo, né? Infelizmente, Arrow é uma série da CW. E ela não pode ir além. Quando eu vi o Arrow na primeira temporada toda matando a galera sem dó, eu já fiquei assustado. Pô, a CW mostrando o Arrow. Sim, o Arrow mata na primeira temporada até que inspira. Saúde. Né? Isso me deixou muito feliz. Né? E aquilo, Marvete é tudo recalcada, né? Fala que o Arrow tem tramazinha de novela, mas aquele episódio todo do Fog com o Demolidor. Você não me contou que você era o Demolidor. E a justiça como fica? Ai, não sei o que lá. Mais novela das 8 do que isso, só minha mãe assistindo Usurpadora de Sábado. De tarde, quer dizer. Só isso que eu tenho a dizer sobre a série. Cara, eu sinceramente gosto mais de Demolidor do que de Arrow. Eu venho defender agora que o Demolidor pode ter um episódio que é novelinha. Mas, cara, Arrow, todo episódio tem uma merda com a porra da irmã do cara, é o amigo dele pegando a ex. Puta que pariu, parece Avenida Brasil, mas cara. Mas Papaco é uma série de um canal. Olha só. Eu tô com bigode nessa aí. A culpa do melodrama no Arrow é da Channel Warner. Se não fosse, então, seria melhor. Assim, se o Arrow fosse de um Netflix da vida ou de um HBO e não alcançasse essa magnitude que realmente tem o Demolidor, eu concordaria com todos vocês. Mas temos que dar o braço a torcer que o Arrow, assim como o Flash, é uma série de um canal teen. Então você vai esperar tramas teen. E isso é fato. Eles não podem ir além. É aquilo que a gente comentou no podcast sobre o Demolidor. O Arrow, assim como os agentes da SHIELD, que eu também vou defender agora, e o The Flash, eles são canais que necessitam de audiência e tem que agradar a audiência. Se não agradar a audiência, benção e boa noite. O Arrow já tá com elenco, o Demolidor já tá com elenco pago, ele já tá com tudo pago, ele não necessita tanto da audiência. Ele vai colher os frutos depois, assim como é Game of Thrones. A audiência do Game of Thrones, se fosse de um canal de TV aberta, não estaria no ar hoje em dia. É porque por ser TV fechada, a audiência é menor, né? Então tá certo assim mesmo. E Game, querendo ou não, Game of Thrones, cara, ele faz muito sucesso porque tem muita putaria, cara, tá ligado? Não, ele faz sucesso porque tem os fãs dele também, né? Também, mas eu tô falando do pessoal que não curte muito livro e tal, passou a ver a série que era putaria. A série é boa, sim, né? A série é ruim não, tá ligado? Por mais que eu não veja mais, mas a fez a série que era putaria. Então, certo. Né? Mamilos. Oi. Fala aí o que você queria falar. Não, eu ia falar que eu não vi Arrow, né? Ah, tá. Mas só pelo visual, cara, eu voto no Arrow. E no roteiro? Porra, no roteiro, no Demolidor. Albino? Cara, eu voto no Demolidor. Mamilos? Demolidor. Eu também voto no Demolidor, porque a trama do Demolidor é muito melhor que a do Arrow. Eu sou deceneco, eu não sou retardado metal, é diferente. Né? qual é o próximo tópico, papai? Atuação nas séries. Quem ganha? Se a galera consegue transmitir emoções melhor, cara, sinceramente, eu acho, mesmo com um elenco não tão grande assim, o Demolidor ganha. Porque o Arrow, ele tem muitos momentos de emoção muito forte, mas eu acho que os atores e as atrizes de Arrow são muito robóticos. Toda cena de drama, o Oliver Rainha faz a mesma cara. E toda cena de ação, ele faz a mesma cara de mal. O Demolidor, não. No Demolidor, a galera sabe alternar. O Charlie Cox, que é quem faz o Demolidor mesmo, consegue convencer você de que ele é cego de verdade, e ao mesmo tempo consegue convencer você de que talvez fosse possível alguém ter os poderes do Demolidor. Então acho que Demolidor vai levar essa. Mas é aquilo também, né, Paco? Eu falei, acho que você não escutou que eu te interrompi. É, ele é ator de teatro também, né? Ele tem uma série, ele tem um histórico de teatro, o Brian Cox. Charlie Cox. Brian Cox é outro ator. É, ele tem um histórico de teatro, né? Você esperar uma atuação melhor ali. Você também tem outros diretores com outra cabeça, né? Não desmerecendo o ator, mas você tem uma outra visão ali na pós-produção que ajuda a ter uma atuação melhor ali dos atores, né? Eu também fico com o Demolidor em melhores atuações também. Exatamente, cara. Eu acho que não só os atores da série Demolidor são melhores, tipo Rosario Dawson e Vincent D'Onofrio, porra, são atores cascudos já, sabe? O próprio Charlie Cox, pelo que disse também, ele realmente fez atuações bem melhores, cara. Por mais que o Stephen Amell esteja melhorando, mas ele ainda tá um pouquinho pior que o... Tem muito... Se esforçar pra chegar no nível do Charlie Cox. Mamilos? É, Demolidor, né? O Mamilos não viu o Arrow. Vamos sair da rua, fazendo um favor. Agora... Volto pra casa. Porra, meu. Cara, tá foda. Meu microfone deve estar muito aberto. Mas tá, tranquilo. O último tópico, que tá aqui no post, é novelinha. Mas novelinha, deixa eu explicar pra vocês. É, tá no sentido de história paralela, entendeu? No caso do Arrow, a história da ilha. E no Demolidor, os flashbacks, né? Dele com o Stick, dele... se tornando ninja, coisa assim. Ah, nisso eu vou votar no Arrow. O Arrow, nisso aí, dá de 10 a 0 no Demolidor. Eu preferi o Arrow também. Nesse ponto ali, fica em dúvida, não sei quem votar não, sabe? Gostei pra caralho. Sou o Demolidor, filho da puta. Não, tô falando que eu gostei pra caralho dos flashbacks com o Stick, ele aprendendo. Assim. Eu achei que poderia ter sido melhor, sabia? Mas... Porra, eu também, cara. Porque aquilo, né? Aquilo dali foi uma quebra, né? Como... E você sai da saga dos russos e entra na saga realmente agora do Rei do Crime, né? Daí só foi um intermediário aqui. É. Então é isso. Foi meio que uma transição, né? De uma saga pra outra. É, como se fosse uma segunda temporada ali, um arco, né? Dentro da primeira temporada mesmo. Mas, cara, aquele... Tipo, o flashback deles, do treinando com o Stick, sei lá, devia ser o quinto treino dele ali do nada. E o Stick vê que ele tem sentimentos, né? E aí abandona. Cara, tipo, ele parou de treinar ali com 10 anos. De onde caralhos esse filho da puta tirou todo esse treinamento depois, entendeu? Não, é... Talvez isso seja explicado na segunda temporada, mas pelo que a gente conseguiu ver na primeira, não dá pra chegar em conclusão nenhuma. E depois não foi citado isso também. Por isso que eu fico com o Arrow mesmo. Ah, aí é o que eu digo, depois as Marvettes ficam falando, é que os furos da DC, que não sei o que lá... Cala a boca, Mamiros, eu sei que você ia falar, não fale, que a DC é melhor. É isso, né? Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar sobre o quê? Vamos lá. Homem-Formiga? Homem-Formiga? Cara, eu não vi esse trailer. Vi e gostei. Eu vi o trailer e caguei muito forte. Eu também gostei, caramba. Gostei da cena do trem, não vou negar. Foi surpreendeu o trailer, não é nada demais. Parece que vai ser legal. Parece que vai ser um filme pra você assistir e pronto. Aí eu te pergunto, como que vão introduzir o Homem-Formiga no universo Marvel? Você vira e abaixa as calças. Gratuito demais. Sim. Não, mas eu não sei, cara, não sei. Eu acho que eles podiam aproveitar, tá ligado? Já falar que foi ele que criou o Ultron. Ou fazer uma citação pra ele no filme dos Vingadores. Vamos fazer, Albino. Quem criou o Ultron foi o Tony Stark. Ah, mas aí deveria fazer, né, cara? Eu deveria fazer só porque você quer, né? Exatamente, pô. Não é Hank Pym. É. Ah, é? Ah, tá, desculpa. Pô. Eu quero saber, ô Mamilos, eu pergunto pra você, é como vão inserir o mundo do Homem-Formiga no mundo dos Vingadores? Essa é a minha única pergunta. Acho que vão relacionar bastante com a SHIELD, né? Porque... Pelo que a gente vê no trailer lá, ele vai usar... A SHIELD não acabou, pô. Não, tô falando antes. No passado, o equipamento pode ter sido feito pela SHIELD, o Michael Douglas... É Michael Douglas, né? Michael Douglas. Pode ter sido um cara fodão lá dentro. sabe? Porque esse filme era pra vir antes dos Vingadores 2, né, velho? Os Vingadores 2 tinha que fechar a segunda fase. Quem vai fechar a segunda fase é o Homem-Formiga? É. Que responsabilidade, hein? É, se for uma merda, nossa senhora. Quero ver. E os Novos Bacharéis curtem anime? Cara, eu tô muito tempo sem ver. Muito já gostei hoje. Mas eu gosto de One Piece, cara. Verdade, que o vídeo de anime foi Death Note, tem tempo. E vocês acompanharam aí o Cavaleiro Zodíaco? Eu não vi o trailer. Eu que você vi há muito tempo, mas não vi o que tá saindo de novo, não. Eu não sei nem do que se trata, mas eu gostei que a arte voltou a ser a clássica lá. Cara, eu era muito fã de Cavaleiro Zodíaco. Como disse, de novo, eu posso me gabar disso. Eu cresci vendo Cavaleiro Zodíaco na Manchete. Eu também. Peguei toda... Tu pegou o Cavaleiro Zodíaco na Manchete, a primeira exibição? Não, quando ela voltou a ser Band. Quando ela virou Band. Não, que a Manchete nunca virou Band. É, virou Rede TV, né? Virou Rede TV. Ah, sim. Cara, eu posso dizer que eu colecionei o álbum dos Cavaleiros Zodíacos. Na época eu achava o máximo. Mas hoje em dia eu vejo uma série tão superestimada, Cavaleiros Zodíacos, cara. Aquele negócio com Seiya me irrita. Todo mundo acompanha, aí vem o Seiya, leva porrada pra caralho, aí começa na ordem sempre assim. Shiryu apanha pelo Seiya. Vai, Seiya! Vai, Seiya! Aí vem o Shiryu, apanha pelo Seiya. Aí vem o Cisne e Yoga, apanha pelo Shiryu e pelo Seiya. Aí vem o Shun, apanha pelo Shiryu, pelo Cisne e por ele. Aí aparece do nada, pior do que o Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, o Ikki mete a porrada no inimigo, apanha por todos eles e o Seiya fodão consegue ser o herói. Tomar no cu, né? O foda de Cavaleiros do Zodíaco, cara, que os caras estendiam demais os diálogos. Demais. Dá pra você resumir todas as temporadas em pelo menos 5 por cada. Mas vamos entrar aqui num tema interessante que eu pensei aqui agora. Isso é mal de programa japonês. Se estender muito no diálogo. Ah, sim. Porque, se eu não sei, vamos pegar o Power Ranger. Vamos mais longe. Vamos pegar o Changeman. Cara, na hora que o maluco tá fazendo, é hora de transformar. Buf, toma um socão no meio da cara. Né? Até na hora dos caras se transformarem. Chega a ser engraçado, né? Power Ranger. Eu lembro de uma época que eles estavam fazendo quase uma coreografia inteira pra se transformar em Power Ranger. É hora de. Aí vamos fazer assim: dinossauro, pneu da. Morreu. Bem isso. Não, sim, cara, realmente, tu fala pensando não só isso, tem outras coisas também. Cara, se fosse o maluco mais cascudo, eles não teriam nem se morfar, cara. Eu tinha rachado neles antes de se morfar e pronto, acabou. Imagina, gente. Por isso que luta de samurai no Japão, que a galera acha que é foda, devia ser isso, né? Ah, você é meu inimigo, né? Samurai, Yasuo, eu tenho uma espada mais forte e vai cortar você no meio. A minha espada foi cunhada pelo mestre ancestral Kimon Juichi. Você nunca vencerá ela. Lâmina dela é muito assim, né, cara? E a galera faz a narração da própria luta. Não, agora eu vou te cortar na metade. Você não tem como resistir. Pá! Aí o cara segura. Aí fica aquele. Aí o cara fala que assim. Você não conseguirá me cortar no meio, porque minha técnica Hiten Drug Batosu e Sen anulará isso, o isso enquanto o outro cara tá vindo pulando com a espada na mão. É, pode crer. Tem o clássico episódio que o Seiya tá lutando contra o Aiolia, que ele pula na velocidade da luz e ele consegue falar entre a velocidade da luz do Aiolia e falar: minha velocidade da luz é maior que a sua. Dá uma voadora nele. Sim. Eu acho que essa é a frase da ciência, né, cara? Minha velocidade da luz é maior que a sua. Eu acho que o melhor do Cavaleiros do Zodíaco era aquilo, né? Ha! Você não me acertou nenhum golpe, Seiya. Você não viu, mas eu acertei todos os seus pontos vitais. É. Isso o Seiya tá de costas pro cara. Aí o cara explodia do nada e saia aqui de sangue. Oh, meu Deus, eu não vi nenhum golpe seu. Maldito cavaleiro de bronze. Cavaleiro de bronze. O Konan não tinha aquele... Atena! Cara, era muito clichê. Era muito clichê. Saori! Mas aí a gente volta com aquela questão do Dragon Ball Z também, né, não, cara? Sim, cara, Dragon Ball, puta que pariu, era a maior enrolação do mundo pra começar e pra terminar a luta. Né, não? Primeiro, quando tava começando a luta, ficava lá, todo mundo parado em sua posição de batalha, cada um em um lado, né, do campo de batalha, e começava o Goku. Ah. Eu não sei se vou conseguir lutar essa batalha. Eu estou representando toda a Terra, não sei o que, não sei o que. E ficava um tempão parado ali na base, aí vinha o Vegeta do outro lado. Kakaroto vai perder a batalha. E ficava dois episódios nessa merda. E no terceiro episódio, finalmente, quando você achava que os caras iam começar a lutar, quando eles estavam pertinhos de dar o primeiro golpe, acabava. Puta que pariu, cara, isso me dava uma raiva. Sim, tanto que quando refizeram o Dragon Ball, que o episódio em HD, que eles cortaram os fillers, caralho, caiu tipo a metade do número de episódios, sabe? É, porque é mais parecido com o anime, que com o anime, com o mangá, que falam, né? Direto. O Ball cai. Mas aí vem a questão. Só um minutinho. Aí vem a questão. Será que se cai, levanta? Só esse fio da piada dele. Deixa eu rir, cara. Hello, darkness, my old friend. Ai. Foi a música do Chaves, aquela. Não! Só a saga do Freeza. A saga do Freeza tem um episódio que é assim: a luta contra a Freeza. Aí o próximo, a luta contra a Freeza continua. Aí no final é assim: será que Goku vai sobreviver na luta? Aí o nome do episódio seguinte é a morte de Freeza. Porra! Não, tipo, na Namekusei, cara, demorou acho que 10 episódios pra explodir, cara. Em 5 minutos, né? 5 minutos, né? Puta, pode crer. Não, essa nem é a verdadeira forma. O Goku forma. Segurando a Genkidama pra matar o Majin Buu foram o quê? Uns 5 episódios ali, no mínimo. E não. Mais 5 pro Majin Buu segurar até morrer. E vamos também ao clássico do SBT, que eu não sei se vocês já viram, que era uma coisa que se lançasse em DVD que eu ia querer comprar, que era o Street Fighter, né, cara? Sim, cara. Que pro Ryu dar o Hadouken também demorou não sei quantos episódios. Ah, sim, pode crer. Fazia dancinha, ficava girando os braços. Vai falando, Mamis, é a musiquinha do Hadouken. E fazia todo um catar, né? Não, cara. Muito louco aquilo, cara. Aí você vê essa porra, aí você para pensar, caralho, mano. Só sendo criança pra aturar essas porra, minha mãe. É, né, cara, que você tem emoção, né, não? Sim, você sim. Fazia junto também. Vai ver quando o Goku falou, ah, eu preciso da força da Terra, levantei as mãos para dar do Genkidama. Eu levantei a mão, cara. Eu levantei. Todo mundo levantou a mão, né, cara? Já tentei fazer. Também. Vai dizer que tu nunca fez, ó. Kamehameha. Mas botando em realidade, né? Quando eu tivesse botando primeiro Kamehameha. Acabou, cara. Tava entrando na porrada já, tá ligado? Kamehameha. Morreu. Seu filho dá pro Kamehameha o caralho, seu viado. Filho na testa morreu. Ah, é. Mas isso é legal em desenho japonês, né, cara? Essa enrolação. É muito engraçado. Tá vendo um filme novo aí, né, do Dragon Ball, com o Freeza, o Saiyajin... Ah, pode crer que o Freeza voltou à vida, né? Goku com cabelo azul... GT já não foi essas coisas, né? Depois disso eu comecei a ignorar. O nome desse desenho, não sei se vocês sabem, né, Dragon Ball Z tentando ganhar mais dinheiro em cima dos trouxas. E consegue, tá? Consegue. Não, a próxima evolução do Goku vai ser o quê? Goku, Super Saiyajin, Super Deus, Chuck Norris ao quadrado 2. A vingança de Ultron. É. Não, o próximo vai ser Doutor Goku. E depois de Doutor vai ser Mestre Goku. O Dragon Ball Z, os animes no Brasil tiveram uma boa época, né? Começou realmente ali mais o boom com Cavaleiros Zodíacos e foi, eu acho que nos anos 2001, dos 90 até os 2001, foi a época do anime no Brasil. Depois morreu, ficou um nicho, mas pra quem é fã mesmo e acompanha, sim, dia após depois dia. Depois voltou pro Naruto, né? Então o Naruto voltou. Vamos para um outro assunto? Vamos sair disso aqui agora? Vamos pro que agora? Vamos BBB? BBB? BBB? BBB acabou. Vai pelada aí? Não sei. Acabou? Quem. Acabou já? Acabou, BBB, acabou. Ah, quem é essa porra? Só um tempo aqui, Aquaman, você é ridículo. Ninguém se importa com você, cara. Deixa de ser babaca, ó, deixa o Aquaman. Calma aí, Aquaman, eu vou ver aqui o que você escreveu, que eu não tava prestando atenção. Calma aí. Ah, o Aquaman tá mandando umas paradas, vamos falar de qualquer coisa. Conversa de bar, Aquaman, não é pra ser programado, não. Conversa? Samba canção. Samba, sim ou não? Sim. Claro. Não, eu prefiro boxer, Pô, senão, cara, comprei uma boxer do Omo muito boa, cara. Instrução. Transaram ou não no debate de chuveiro? Vai também. Sim. Vai também. Tem tempo não, porra. Onde eu vim parar? A verdadeira, a verdadeira espada do guerreiro já foi melada de sangue. Silêncio. Estamos sim com ele, o maior escritor depois de Paulo Coelho. Cadê? Lojinha, escritor. O gay dos escritores. Aurora. É, viado! Com Ventiones. Inclusive, só um adendo, eu tô escrevendo com Ventiones enquanto a gente tá gravando. Exatamente, tu chegou só agora, tá? Só pra te lembrar isso. Lojinha. Fala. Me fala assim, uma inspiração pra Aurora. Vamos fazer um bate-bola com o Lojinha. Primeira entrevista. Silêncio. Opa! Música da Marília Gabriela, por favor. Parampam. Estamos com ele aqui, Lojinha. Não estou imitando ninguém. Vamos falar aqui, Lojinha. Não, tu queria imitar a Maria Gabriela agora. É, mas não sei. Você percebeu que tava uma merda. Lojinha, fala pra mim, meu amor. Fala pra mim, vou meter a Clodovil. Olha pra câmera da verdade. Lojinha, da onde surgiu a inspiração para escrever Aurora? Ai, Bial. Porra. Quem eu tenho que imitar? Ninguém, você tem que ser você, porra. Calma aí, cara. A pergunta foi muito aleatória aqui. Eu pensei em escrever Aurora quando eu escrevi um livro antes de Aurora e eu queria contar mais a história do universo que tava. Eu escrevi, supostamente Aurora ia ter pouco personagem, ia ter muita viagem. Só que eu mudou completamente e virou mais de personagem, não de viagem. Entendi. E tem um pouco da sua vida em Aurora? Alguma coisa? Alguma trama? Uma subtrama? Alguma coisa que esteja em volta do seu mundo de verdade? Cara, é uma coisa que eu até tenho falado sobre isso recentemente. Que, cara, qualquer coisa que um escritor escreve esteja da vida dele, de alguma maneira. Seja o clima da história, seja algum personagem ou outro, é tudo do escritor. Então é verdade. Nada sai que saiu na notícia. Saiu uma notícia há pouco tempo, numa nota, não posso falar o nome do jornalista, que falou que o vilão da série é uma referência indiana ao seu pai, que não queria que você fosse escritor inicialmente e sim seguisse a profissão dele. Isso procede? Pensa no vilão de Aurora, calma. Não consigo lembrar. Eu não acredito que ele falou isso. Estamos descobrindo agora que a Aurora foi descaradamente copiada de alguma coisa, assim. Tá parecendo. Eu vou explicar, caralho. Porque eu tô completamente focado em Conventiones, caceta. Eu nunca comparei o vilão de Aurora com o meu pai. Eu tô fazendo comparação aqui agora, mas não tem nada a ver. Então quer dizer que você é um autor que depois que lança um grande sucesso esquece ele e parte pra outro? Por isso que seu foco agora é com Ventiones? A gente tem facilidade de esquecer casos antigos, então. Entendi. Caralho, se esse podcast cair nos ouvidos errados. Fudeu. Pô, vamos fazer com. Eu diria que são os ouvidos certos, inclusive. É. E a última pergunta pra terminar a nossa entrevista, Lojinha. Vamos fazer um ping-pong, tá bom? Par. Ipa. Tô assim já. É. Uma cor? É azul. Um nome? É Matheus. Uma inspiração? É. Senhor Zanetti. Quanto igual? Silmarillion. Silmarillion. É. Um amor. Fudeu. Nugget. Caralho, que estranho, cara. Aquaman, corta o Priscila, na verdade. Corta esse espaço que eu tava pensando, pelo amor de Deus. Não corta, Priscila. Não corta, não. Cri. Pode isso. Uma frase de impacto. Obrigado, Lojinha. Seja bem-vindo. Eu tenho a frase de efeito, calma. Essa fera! Não existe trabalho bom, ruim é ter que trabalhar, seu Madruga. Esse foi o De Frente com o Bigode, gente. Uma boa noite. Tchau. Foi isso, acabou? Foi, acabou. Você queria que um programa só com você. Você acha não, eu não que... sei. Tá muito estrelinho. Não, cara, isso aqui que acontece. Tá rolando podcast ainda. A gente ia gravar sobre um assunto que a gente não vai falar agora. Deu merda. Tentamos gravar várias vezes e decidimos fazer esse podcast da bagunça, que vai ter agora de 3 em 3 anos. Vai achando aí qual que vai ser bem mais frequente do que a gente imagina. Não se depender de mim, rapaz. Oi. Porque eu sei o nome dos meus vilões, tá bom? Walter. O nome do meu vilão eu sei porque. Rapaz! Eu roubei do cara do Darkseid. Isso não vai ser cortado, jovem. É o Dizad, Eu roubei o nome dele. É um menino dos processos, né? Não posso nem falar do primeiro, que isso vai pro ar. Mas tudo. Eu lembro que quando o Lojinha, antes de conhecer o Lojinha, que eu não conheço o Lojinha, mas saber quem é o Lojinha, eu lembro e falei assim, cara, se tu quiser uma ajuda, eu posso perguntar aqui, que eu faço direito, que não sei o que lá, pra ver se tu não leva um processo. E eu lembro dele falar, cara, por favor. A minha vida, meu passado é muito negro. Não, afrodescendente, rapaz. Médio que você fala. Mesmas as palavras. Desculpa, Albino. Então, vamos aproveitar. Eu sou branca. Aproveitando, então, só uma coisa. Vocês viram da cena pós-crédito dos Vingadores? Quando esse podcast sair, já vai ter saído Vingadores. Não vale a pena comentar isso. Vamos aproveitar com a comenta aqui no... Vamos decidir essa porra aqui agora. Vou abrir aqui o calendário. Eu peço licença ao Amilos e o papá. Hoje vamos marcar para dia 1º de maio o nosso encontro. Sim, o primeiro encontro ao vivo do HDL para ver Vingadores. Tá de acordo? Acho, sim, não? Acho, calma, deixa eu ver que dia da semana é dia coisa. Sexta-feira. Tá ótimo. O babaca do Aquaman não pode. Por quê? Mas que viado. Vai dar o cu. Porque eu vou marchar. Aniversário da mãe dele. Dia 2. Sábado, Aquaman. Sábado você pode? Sábado pode ser? Ai, não. Aniversário da minha mãe é o fim de semana inteiro. É especial. 30 caixas de cerveja. Da minha vovó. Se eu não tiver prova. Então você não vai, Aquaman. Vai só eu, Lojinha e o Albino. Tá combinado? Então sábado. Tô comprando a passagem já pra comparecer também. Ninguém te chamou. Caraca, chegou 500 pessoas na minha casa, cara. Porra, essa. Vou dar um puto aqui rapidinho. Eu já tô chegando. Olha, a casa do Lojinha vai ser assaltada ao vivo, hein? É o que, ô Mamilos? Tô chegando na convenção dos historiadores, tô chegando. já dei o sinal. Ninguém vai entender essa também. Esse é o podcast. Ah, esqueci! Pessoal, esse é o podcast Punkcast número 21 sobre assuntos de bar. Essa zona, esse samba do crioulo doido, ou melhor, esse samba do afrodescendente com doenças mentais. Politicamente corretos, eu sou o Bigode, estamos na mesa assim, com o Albino Moreninho, estamos com o Papaco Baiano, estamos com o Mamilos, estamos agora com o Lojinha. Tá sendo assaltado nesse momento? E nos bastidores estamos com o Aquaman puto da vida, falando e reclamando. A Lojinha voltou depois de ser estuprado por várias pessoas que entraram na sua casa agora. Não foi legal, sem consentimento não é legal. Não é legal, isso fez me lembrar a Sharon Tate. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Que nem sei quem. Eu acho que eu peguei pesado agora pra quem sabe quem é a Sharon Tate. Desculpa, Polanski, beijo. Ah, lembrei quem é. Lembrei quem é, caralho, pegou pesado mesmo. Foi bem babaca. Então vamos marcar pro sábado? Então tá aqui, estão dando em primeira mão aqui. Inclusive, lembrando, se você sair antes, você vai poder nos encontrar lá. Exatamente, o programa vai sair no dia que a gente for no cinema, hein? Nós não, vamos... claro que não. Sim, no sábado, pô. Sair, claro que não. Tá certo. É um sábado depois, acho que. A gente tá em que dia? Hoje é 19, vai sair... Não, é... Ah, não, tem um sábado, dia 25. Apesar que a gente pode ver sábado também, se quiserem. Sábado agora? É. Pode ser, Aquaman, sábado agora? Pode ser, Aquaman. Fala mais alto. Pode ser, Aquaman, como se tivesse... Pode ser, Aquaman. Produção, pode ser sábado agora? Ai, não, tá muito estrelinha. Caraca, tá muito estrelinha. Tá muito estrelinha. Não, não pode por quê? Não fala Lojinha no CMAT, não. Ai, é porque eu não posso. Porque eu vou sair com meus amigos comunistas. Eu vou sair podcast. Com podcast. Acho melhor esperar. Tá indo muito rápido. Tá indo muito rápido. O Aquaman é o cara do... Eu escolhi esperar. O Aquaman não quer estragar a amizade, gente. Aquaman, sábado agora. Eu tô achando que a gente vai ver Vingadores 3 juntos. E aí, vamos sábado agora? Ah, sábado agora eu topo, cara. Porque, tipo assim, eu acho que sábado agora não vai ser tão cheio assim. Não, não acho que sábado agora vai ser cheio assim. Vamos esperar pra... Pra sábado, A gente é muito bicho, Aquaman não, imagina. Vocês são muito bicho. Vamos voltar pro podcast aqui, vamos pegar um último tema pra gente acabar essa bagaça? Não, o Aquaman trabalha no Cinemark, né? Cinemark, os melhores cinemas com as melhores áreas com vocês. Isso aí, galera. O Aquaman, ele acha que ele trabalha, né? Nos cinemas. Vai ficar 3 meses. Nem parece DC Neco. vamos puxar um assunto pra gente acabar esse podcast? Que tá uma zona do. Mas é zona legal, vamos falar de. Alguém sugere um tema aí? Vamos ver um tema bom pra falar. Porra! Vamos falar da minha vida amorosa. Não, pera, não. A gente falou alguma coisa boa, a gente não falou um desastre. Ai, e tem que ser coisa esquisita, né? A gente pode falar do desenho que o Mamilos acabou de colocar no Instagram. Sim, cara. O Demolidor, bom desenho. A gente pode perguntar pro Mamilos quando vai sair aquele negócio, né? É. Tá foda. Quando vai sair aquele negócio? Vocês viram quem brigou de novo? Meu pai no ovo? Meu pai no ovo. Meu pai no ovo. Puta que pariu. Caiu, não tem? A gente podia fazer um bate-bola, jogo rápido com o Mamilos também, afinal, ele é um lutador famoso agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-bola com todo mundo, a gente já fez com Lojinha, vamos fazer com o Mamilos agora, quem vai conduzir o bate-bola do Mamilos? Ah, eu faço, então, já que eu fui o meu, já que eu... É, já que eu já fui. Então vai lá, silêncio. Pera, quem vai fazer o Aquaman? Quem vai fazer o Aquaman? Vai lá, Aquaman, entra aí. Ih, vai jogar a verdade na cara. Fudeu. Por quê? Ele vai entrar? Eu acho que vai, vamos ver. Eu acho que não sei, né? Ele tá cheio de boa loja. Estou editando. Agora eu sou um editor. Eu mando. Ah, eu decidi esperar. Ah, eu decidi esperar. Aí não vai entrar, não. Faz você o Mamilos. O Mamilos não, o Lojinho. Bom, estamos aqui com... O senhor Mamilos, Lorde Mamilos, boa noite. Seja, por favor, mais menos sucinto na sua resposta. Tá bom, fala alto, sua piranha. Tá bom, fale mais alto, seu filho de uma rapariga. Vou falar. Muito obrigado. Então, eu gostaria de saber por quê. Por que você começou a desenhar? Pô, isso não é bate-bola, isso é pergunta, caralho. É rápido, papum, ping-pong, tá ligado? Tanto mais rápido, então, um livro. É ping-pong? Isso. Cala a boca, caralho. Um livro. Iluminado. Um anime. Levada da Bre. Um personagem de quadrinhos. Demolidor. Uma pessoa especial em sua vida. Faustão. Tá pegando fogo, bicho! Um programa de TV que você assiste. Ratinho. Então, as duas últimas perguntas. É um time de futebol. É, 15 de Piracicaba. E agora a última pergunta. É um participante do HDR que você não gosta. É, tem que falar mesmo? Não, tem. Eu vou puxar, vai, hein? Eu vou puxar o hino. Valter. Ele vai ficar bolado. Ele vai, cara. Mesmo, corta a porra, sua da merda. Bota com a mãe. Não, não vai falar porra nenhuma. Mamilo, então, você pergunta pra alguém aí. É, vou perguntar pro papá. Eu? Uma comida. É capaz de não ouvir metade do que você disser. Mas tudo bem. Não conheço essa comida. Uma comida. Faça as mesmas perguntas. Vamos fazer a mesma pergunta. É sua mãe. Começa com um livro. Quais foram as perguntas? Um livro. Escreve aí no chat. Um anime. Oi. Você tudo viado assim. Uma bola, uma casa. Não, pode começar. Babaca, um livro. Cara, é um livro, um anime, mas o quê? Um livro? É livro pra colorir do primário. Um anime. Dragon Ball. Programa de televisão. Oi? Programa de televisão. É Trato Feito. Personagem de HQ. Constantine. Poliglicerídeo preferido. Hã? Poliglicerídeo preferido. Porra, vai tomar no cu. Próxima. É uma pessoa inspiradora. Cazuza, que ele inspirava muito cocaína. Mentira. É, não tem ninguém. Eu. Porra, fala a pessoa que não gosta da HDL logo. A pessoa que não gosta da HDL. Ele tem ninguém que eu não gosto da HDL. Nunca tive treta com ninguém. Que cara boiola. Vai. É próximo. Sério, cara. Tá bom, próximo. Vai, papaco, escolhe alguém. Com o Albino. Ah lá. Albino tá aí? Não. Tá. Um livro. Um livro, O Rei do Inverno. Um anime. One Piece. Personagem de HQ. Porra, melhor de todos, né? Justiceiro, né? Programa de TV. Não vejo TV. Desculpa. Um time de futebol. Flamengo. Sua mãe é. Chata pra caralho, né, mano? Stop! pessoa que você não gosta do HDL. Eu não gosto do Aquaman, ele é muito chato, cara. Eu sabia que ele ia falar. Por sinal, olha só. Não fala assim da Aquaman. Eu queria deixar bem claro o seguinte: quando a gente se encontrou, que a gente caiu na porrada, tá ligado? Ele deixou no olho roxo. A gente se encontrou na porrada, você tirou até uma fotinho minha pra guardar de recordação. É aí! Ganhei! Filha da puta! Caralho! Por sinal, ó. Só esperando esse aqui é o podcast, vamos pro próximo, depois a gente conversa. Mas hein, é. E acabou, né? Ninguém vai perguntar pra mim, né? Agora eu vou perguntar pro Bigode, já que ele é muito anti-horror e quer perguntas pra ele. Olha lá, Bigode, deixa eu ver aqui as perguntas. Um livro. 50 Tons de Cinza. Um anime? É. Boca no pico. Calma aí, porra. A Lenda do Demônio. Um programa de TV? É. Sex Hot. Um time? É. Não gosto de futebol. Um personagem de HQ? Batman. Uma pessoa que você não gosta no HDL? No HDL? É. Todos vocês. Filho da puta. Cara, queria fazer pergunta só pra ele dar essa resposta. Agora, faça pro Aquaman. Aquaman que eu um livro. Não sei porque eu só leio gibi. Não sei porque eu não sei ver. Só leio as figuras, só. Um anime. Um anime? Porra. Caralho, mas... Power Stone, isso aí. Um programa de TV. É, Todo Seu com Rony Von. Caraca, é um chapado. Um time de futebol. É Internacional e Botafogo. Personagem joga aqui. É Superman, o maior de todos. E é uma pessoa que você não gosta no HDL? Uma só? Ah, eu deveria falar outra também. Pode ser mais de uma? Tem pode. Três. Pode falar. Quem você gosta? Tem você três. Gosta? Walter. Falar, fala. Walter Supermercado e Valtoca. Tá faltando um. Não, são Walter, três, porra. Walter Supermercado e Valtoca, são três. Desculpa. Por sinal, eu esqueci de falar são que... São três, né? O Walter, o Super e o Mercado. É, eu esqueci de falar que eu também gosto da Presília, tá? Ela é muito chata, quer me bater no dia inteiro. Então, só isso. Presília S2 pra você, tamo junto. Odeio você. Ah, galera, esse foi o Pancakecast mais sem pauta de toda a internet. Peço desculpa pra você. Desculpa ao caralho, essa porra é mesmo, parceiro. Pauta aqui? Não, sabe o que eu achei engraçado? O Albino, ele é desse Neco, mas como não tem nenhum personagem reaça, ele vai no Justiceiro, na Marvel. Não, cara, mas eu realmente gosto muito do Justiceiro, mas eu só gosto do Justiceiro da Marvel, tá ligado? Esse foi o Pancakecast número 20, papo de bar mais zoneado do que a casa da mãe de vocês, suas piranhas. Um beijo para todos, um agradecimento, a participação especial de Aquaman, sim, o Aquaman, o editor, o dono de toda essa bagaça. Mentira! Mas eu não sou dono, não, eu tô saindo, gente. Você não sabia, não? Não! Graças a Deus. Vai sair? Vai abandonar a gente? Graças a Deus, Lojinha, sou eu que edito suas merdas, seus processos. Ó, eu não quero dizer, mas teve gente aí falando que queria gozar em policiais. Eu não vou dizer quem é, Lojinha, mas... Pior que não tenho, não. Eu tenho certeza. Eu não posso garantir nada sobre os meus convidados, mas... Bom, eu posso garantir que não foi nenhum convidado. Olha só. Caraca, fudeu. Cala a boca, seus piranhas. Vai aparecer uma foto do Lojinha assim. Foi mal pela zoação, sendo gozado pelos policiais. Pode crer. Eu sei o que vocês estão falando agora. Caralho, peço perdão. Perdão pelo vacilo. Galera, esse foi o podcast do HDL número 21, mais zoneado que a mãe de vocês. Só esperando aí um abraço, tchau. Ah, ouça, recadinho. Epa, momento sério do podcast. Recadinho. Quem falou que gostaria de dar recadinho? Sigam o HDL no Twitter, @HDLeitores, e ouçam o que tem prestado no podcast da HDL. E ouçam o Plantão de Segunda, toda segunda-feira, meio-dia. Lojinha? Leiam Conventiones e ouçam o Plantão de Segunda, toda segunda, como diz o nome. Eu tô aqui pra falar pra vocês verem o Instagram mais delicioso do que o menu da casa de vocês. Sim, o Instagram do Bigode, aquele que só tem comida e só tem comida. Não tem problema. Sua mãe lá. Tem a sua também. Toda Alguém mais tem recado? Não, hoje não. O Mamilos, a página dele do Facebook, do Behance. A Priscila sempre coloca o link lá, acessa lá, dá uma curtida. Leia Aurora. Desculpa, eu não preciso dar recado, tem um link lá. Desculpa. Ué, não custa nada avisar. Não, amigos, pode te dar uma cutucada no Facebook. É isso aí, adoro. Então tá bom, galera. Esse foi o Pancast número 21, 21º Pancast. Desculpa pela zona, um beijo para todos. Pô, que mancada, velho. A gente podia ter feito de baralho, flash de Blackjack 21. Recomeça. Uhum. Caralho, vou tomar no cu. Podcast velho. Sobre embalagens. Então tá bom, galera. Aí, eu tenho um recado. Sei. Aqui, Baratas mandou o filho da puta do Albino tirar o microfone do cu pra falar. Eu vou enfiar no cu desse filho da puta. É isso que eu vou fazer. Quem é o Baratas? baratas. A sua mãe, aquela piranha. Ai, ai, acabou, só, tchau. Ai, aquela pistoleira. Tchau, tchau, acabou. Ó, olha só um minuto, hein. É, parando de gravar em 3, 2, 1. Beijo! Albino Viado. Sitting on a treasure of silver and gold, puffing on his pipe in his hobbit hole. Bilbo Baggins, he's only